guerreiros, todos os levitas, para combater a grande batalha. É hora de sangrar por aquele que sangrou por você. É hora de honrar quem sempre nos honrou. É a história do perfeito que morreu pelos imperfeitos. Ele está vindo nas nuvens com anjos em volta. A profecia se cumpriu. Marche!